um conceito de alguma forma nova para muitos de nós, e vamos falar sobre a produção social do habitat no Fórum Urbano Mundial. Acho que foi um dos assuntos de um dos painéis que foi discutido, mas melhor do que eu, o Sr. Alan vai abordar sobre o mesmo. Portanto, em termos do que o Sr. Alan é o diretor da DW, é arquiteto e está com uma vasta experiência já neste mundo das organizações da sociedade civil. Portanto, eu já não vou levar mais tempo, sem mais delongas, vou dar a palavra ao Sr. Alan, que já conhece a metodologia do espaço, tem 40 minutos mais ou menos para falar, e o resto do tempo vai servir para o nosso debate, perguntas, respostas e comentários. Então, mais uma vez, Sr. Alan, obrigado pelo tempo e o palco é todo seu. Muito obrigado, João Domingos. Como o João Domingos mencionou, eu vou falar sobre, isto é uma oportunidade para partilhar a experiência do Fórum Mundial, a nona forma do Mundial, do Kuala Lumpur, que aconteceu há umas semanas, no início de fevereiro. Fui convidado e uma dos colegas de Angola, além da ministra e vários dirigentes do ministério, que também assistiu à conferência. O Fórum Mundial, que aconteceu em Malásia, em Kuala Lumpur, em fevereiro, foi o resultado realmente de uma decisão da Assembleia Geral das Nações Unidas para lançar mais uma vez um fórum mundial. Acho que foi lançado em 2002, e aconteceram cada dois anos, mas esta vez este foi a primeira fórum mundial que estava previsto responder realmente à conferência internacional do Habitat 3 do Quito, Equador, de 2016. Isto foi a primeira oportunidade de fazer uma revisão do novo agenda urbana que foi lançado no conferência do Habitat 3. A nova agenda urbana foi lançada com o objetivo de combater a falta de habitação no mundo, mas também para desafiar os estados para tentar de criar as condições, obrigar os estados, membros das Nações Unidas, garantir certas condições para habitat, incluindo acesso de terra e sistemas financeiros adequados para promoção do habitação. São uns dos objetivos chaves do novo agenda urbana. DW, como vocês sabem, é também um membro de uma coligação da sociedade civil internacional, chamada Coligação Internacional da Habitat, que foi criado na altura da Habitat 1, em 76, e nós fomos uma das fundadoras da coligação, que foi lançado pelas organizações acadêmicas, da sociedade civil, comunitárias, para acompanhar o processo do habitat, o processo dos estados, o processo das Nações Unidas. A coligação de Habitat Internacional reuniu em outubro, ano passado, e DW estava presente e nós decidimos na altura de participar conjunto no e criar um painel no Fórum Mundial de Kuala Lumpur para discutir um assunto bastante importante para nós, que é a produção social do habitat. Now, a produção social do habitat é um conceito um pouquinho diferente do que a habitação social. Está focado sobre como a habitação está feita e como as comunidades, a população, as próprias comunidades podem ser engajados na produção da sua própria habitação. Juntamos cinco ou seis organizações que em Kuala Lumpur, em fevereiro, junto com a diretora executiva Lorena Zarate, que é o diretor geral do Coligação do Habitat. A Lorena vem com uma experiência da América Latina. A Lorena nasceu em Argentina, trabalhou vários anos em México com um dos programas da sociedade civil, a promoção dos direitos da cidade e a promoção do a produção social do habitat. E Lorena é uma das vozes que lançou no nosso painel, no nosso fórum, pelo menos trouxe a experiência da América Latina, porque a nosso painel estava focado sobre principalmente sobre a África, como podemos implementar ou promover a produção social do habitat em África. Os outros membros do painel estavam envolvidos em trabalhos em projetos em África. A definição de produção social é todos os processos não comercializados, hein, que são realizados para promover a gestão e controle pelos próprios habitantes ou comunidades para criar a sua habitação ou espaços urbanos adequados. Muitas vezes estes processos não tem envolvimento direito dos estados, do governo, mas nos melhores casos, hein, o estado é uma está a criar condições para a produção social do habitat para ser desenvolvido. E isto é o foco do nosso painel. A segunda apresentação foi feita pela Adi Kumar, que é o diretor executivo de uma grupo chamada Development Action Group no Cidade de Cabo, em África do Sul, que discutiu o conceito de produção social do habitat e falou em termos do produção do habitação, mas também a participação dos populações que alugaram as suas casas, hein? Não só os que construíram, mas também a experiência da África do Sul mostrou que uma grande percentagem dos habitantes urbanas nas cidades não são os donos da sua casa, mas os que alugaram ou arrendaram as suas casas também têm direitos. Se isto foi a tema do do Adi na apresentação. A terceira apresentação foi feita pela uma organização baseada em Suíça, chamada Urbamonda, que está a promover a interligação e uma rede das comunidades no nível mundial e está a tentar encorajar as comunidades que engajaram em promoção da produção de habitat, produção social de habitat, para comunicar e partilhar as suas experiências. E criou um site online onde as comunidades podem inserir os seus dados e partilhar as suas experiências. E também questionar outras comunidades, outras organizações que enfrentaram problemas ou desafios e, para realmente criar uma comunidade do conhecimento à volta do tema, que está constantemente ser alimentado. A ideia do Urbamonda foi de promover uma plataforma mundial, mas focamos principalmente sobre a África, para tentar promover intercâmbio entre as comunidades africanas engajadas nestes programas. A ideia foi de aumentar a visibilidade das comunidades, promover as boas práticas promover uma ideia que as próprias comunidades podem ser líderes deste processo. Hein? A quarta apresentação foi feita pela Julian Walker, um professor no Development Planning Unit em Londres, que está muito engajado em projetos em África e Ásia, América Latina também, mas falou sobre um projeto de pesquisa que o DPU fez em Sierra Leone, principalmente sobre o processo de produção de produção social de habitat, mas os resultados em termos do emprego criado, oportunidades do empresariais na produção do na produção social, fez um estudo principalmente sobre as mulheres que produziram inertes nas comunidades para a construção dos habitações na comunidade. E fez um estudo bastante interessante sobre a cadeia do produção dos materiais de construção, feito mesmo pelas próprias comunidades, e mostrou que a produção social do habitat pode criar emprego, pode criar rendimento para as próprias comunidades engajadas na produção. Nós sabemos que muitos processos de habitação formal, os processos parece que deixaram a habitação feita, mas o emprego e a produção está perdida na comunidade, ou muitas vezes com empreiteiros internacionais fazer a implementação dos programas, os fundos não ficam no país, hein? Desculpa. No fim, eu fiz uma apresentação sobre a experiência do DW em termos do olhando para as questões do direito da cidade e a produção social de habitat. Isto envolveu um processo de voltar para a pesquisa que DW fez ao longo dos últimos anos e tentar sacar informação que pode alimentar o conhecimento da produção social do habitat. Porque a maior parte do nosso trabalho e a nossa pesquisa ao longo dos últimos anos, pelo menos nos últimos 2 ou 3 anos, foi focado sobre uma análise da produção do governo, do plano, do Programa Nacional de Urbanização e Habitação do próprio Ministério do Urbanismo. Mas conseguimos comparar alguns dos resultados deste programa com resultados de produção social. E isto é uma sondagem deste tema que esperamos que nós podemos discutir no fim desta apresentação. Nós sabemos que o governo angolano comprometeu, através do engajamento e assinatura dos acordos ligados com a nova agenda urbana em Quito, Equador, há 18 meses atrás, para assegurar que as cidades angolanas são assentamentos onde pessoas, os direitos das pessoas serão respeitados e oportunidades são iguais para o, principalmente em termos do análise de género. A nova agenda urbana reforçou o conceito que as terras têm uma função social, não só econômica, mas social. Promoveu o princípio do posse de terra seguro, reforçou também os direitos dos cidadãos para a realização de sua direito à habitação. Nós sabemos que o papel da mulher é chave em tudo isso, e a nova agenda urbana promoveu realmente a reforça das capacidades e os poderes das mulheres também. E também o compromisso para evitar especulações e removações forçadas, arbitrárias. Quando olhamos para a produção do habitat social, a produção social do habitat em Angola, nós podemos ver comparar este processo de produção social com a produção do Estado. E como diz o Programa Nacional de Urbanização e Habitação, que foi implementado entre 2009 e 2015, produziu realmente uns resultados bastante positivos. Além do facto que o objetivo foi de promover a construção de 1 milhão de casas, o próprio Estado conseguiu de entregar 151 mil habitações ao longo deste período. O sector privado entregou 45.600 unidades. Os cooperativas de habitação construíram a volta de 12 mil unidades. Mas durante o mesmo período, daqueles 5 ou 6 anos, o número das novas famílias criadas, famílias que estavam a procurar habitação, foi 428 mil e tal famílias. So, nós podemos analisar os resultados do Programa Nacional promovido pelo governo e ver o saldo das famílias que foram obrigadas a construir as suas próprias casas sem ajuda do Estado. E o número que calculamos foi a volta de podemos dizer 220 mil unidades. De facto, isto é uma indicação que a produção social da habitação durante aquele período da implementação do Programa Nacional de Urbanização e Habitação produziu mais casas com, sem ajuda do Estado do, em comparação dos unidades habitacionais que foram produzidas pelo Estado. É uma indicação que há uma grande força na comunidade, de vontade das próprias pessoas, das próprias comunidades, que não está analisado. A minha proposta é um desafio para o DW, acho que, para tentar entender o que está acontecendo neste segmento da população que está engajado diretamente na produção da sua própria habitação. Nós sabemos também que uma estratégia para o futuro é bastante importante de entender melhor esta camada do, do mercado ou camada da população, porque o investimento disponível do Estado para investir, aqueles fundos que foram investidos pelo Estado durante o programa nacional, aquele período de 5 ou 6 anos, aqueles fundos não estão mais aqui, hein? Uma parte daquele fundo foi emprestado dos países que construíram os empreiteiros e nas linhas de crédito da China, do Brasil, do Israel, outros países, que vai deixar o país com uma dívida para os próximos anos. Assistimos, o João Domingos esteve comigo nos últimos dois dias no conferência do Imogestin, onde falou o economista Alves de Rocha no último dia da conferência, e diz que na sua análise, assim, 53% do orçamento do Estado vai simplesmente para pagar a dívida nacional. E uma parte desta dívida foi acumulada por causa do Programa Nacional de Urbanização e Habitação. Não tudo, claro, hein? Construímos também aeroportos e estradas e outras coisas, mas o país simplesmente não tem um orçamento que pode continuar a suportar aquele nível de construção pelo Estado e o sector estatal, o sector público no futuro. So, vamos precisar depender mais e mais sobre a produção social e, claro, o sector privado para investir na habitação no futuro. Now, o DW, isto é uma pequena sondagem dos resultados das pesquisas que o DW fez ao longo dos últimos anos, para tentar entender quem são realmente os produtores sociais da habitação e de onde vêm. Este gráfico é uma indicação das populações que estão envolvidas em Luanda, na construção de suas habitações, nos bairros da periferia da cidade. E vimos que a maior parte delas são pessoas já urbanizadas, já vêm, são pessoas que vivem em Luanda, que está a construir as suas casas, parece que para a primeira vez, nas zonas periurbanas ou na margem da cidade. Ainda há uma percentagem das populações que vêm das províncias, mas só 18%. Mas uma boa parte do quase 5% das populações construíram casas nos seus próprios bairros. Muitas vezes demoliram as suas antigas casas e construíram novas no mesmo terreno. So, isto é uma sondagem sobre quem está realmente construindo, quem são os produtores da habitação. Também a aquisição das terras, materiais de construção, etc., são bastante importantes. Vimos com aquele estudo do Sierra Leone, conseguiram de fazer um estudo bastante interessante sobre a produção do material de construção e a criação do emprego. Não temos esta informação ainda para Luanda, mas nós sabemos que uma grande preocupação das pessoas é a aquisição das terras para a sua casa. E vimos que a maior parte das populações, parece que mais ou menos 2/3 das populações compraram as suas terras, não ocuparam as terras de uma maneira ilegal, mas a compra também não está legalizada. Isto é o desafio. As comunidades consideraram que as suas compras são legítimas, porque têm documentos para provar que o contrato de compra e venda, mas este contrato ou estes documentos não atribuíram realmente direitos legais de ocupação das terras. E neste estudo que fizemos já há uns anos, acho que foi em 2011, mostrou que menos que 7% dos terras realmente que foram ocupadas têm documentos que são considerados legais. E nós sabemos que há um grande mercado de habitação e terra. Eu gosto muito desta foto, mas, porque é uma indicação que o mercado é muito ativo, e pessoas têm confiança e até lançaram informação no internet, mas mesmo as transferências, a maior parte delas não são de facto legalizadas, hein? São consideradas muitas vezes como transações informais. São as conclusões do sondagem do antigo pesquisa que a DW fez. Deu algumas indicações que ainda precisamos atualizar com dados novos, mas entendemos que existe um grande mercado informal das terras e habitação em Luanda, e nós sabemos que existe nas outras cidades, outras zonas urbanas do país. E estas transações são financeiras, são normalmente documentadas com evidências e são consideradas legítimas pelas pessoas que vendem e as pessoas que compraram. So, queremos reforçar que não podemos chamar estas transações ilegais. E, de facto, podem ser consideradas informais, mas a maior parte das populações consideraram que estas transações são legítimas, legais. E, 85% do sondagem que nós fizemos confirmaram isto, hein? Só a volta de 7% dessas transações foram realmente substanciadas com documentos legais, como um título do direito de superfície ou um outro título emitido pelo o Estado. Mas nós sabemos também que há um grande risco se estas transações, esta propriedade dos comunidades e dos cidadãos não está legalizado, não está reconhecido. Há um grande risco através dos demolições para a população que investiram a maior parte da sua poupança, da sua vida, nas suas terras e habitação, está em risco. Então, isto é uma conclusão. Recomendações? E o DW está a fazer advocacia junto com o governo ao longo dos últimos 20 anos quase, sobre integrar a prática existente na política de inclusão neste sector. Para o governo e para reforçar e reconhecer a legitimidade destas transações e estes documentos que serviram com evidência do compra, venda ou ocupação ou investimento. Para modificar a lei de terra para reconhecer o direito à ocupação de boa-fé através de mecanismos legítimos, com provas e com evidência. E para adotar o princípio dos direitos evolutivos, de não ter legal e ilegal, mas de ter um processo de etapas que as comunidades e as cidadãos podem utilizar para chegar com o reconhecimento das suas ocupações, das suas habitações, das suas terras. Uma recomendação que está em vigor em umas províncias como o BA e o Wambo é o certificado provisório de ocupação de terra, que pode ser utilizado, emitido pelo as autoridades municipais e logo pode ser utilizado num processo de legalização de suas ocupações. As últimas recomendações: proteger os direitos de terra, principalmente para pôr os direitos em conformidade com o Código de Família, onde os direitos das mulheres são bem especificados, mas de vez em quando há contradições entre a realidade, entre as tradições customárias em termos da ocupação das terras, que em termos dos direitos de terra têm de ser esclarecidos para reforçar os direitos das mulheres. Implementar um princípio de indemnização justa no caso de apropriações ou aquisição dos terras ou das habitações durante o processo de urbanização. Compensação baseado no valor do mercado ou a valor do de construção e aquisição de uma habitação ou terra igual, um igual valor. So, estas são realmente algumas resultados. É um tema novo que a sociedade civil, em termos internacional, está pôr na agenda da Habitat, na base do do novo agenda urbana. Eu quero propor que nós, com DW, abrimos uma linha de pesquisa à volta destas questões, hein? Aproveitando alguns dos dados anteriores que conseguimos de recolher, mas atualizar um programa hoje em dia, porque eu acho que mesmo o governo e o Ministério do Urbanismo, ou o Ministério do Ordenamento Territorial e Habitação, dá a reconhecer que as forças das comunidades, pode ser chamado dentro de um programa de autoconstrução, é realmente, parece que, uma das principais maneiras para Angola de atingir realmente as metas sustentáveis e para implementar o programa do nova agenda urbana. So, eu quero abrir a debate, mas eu quero voltar a pôr algumas questões para si. Como podemos realmente focar nos nossos programas no futuro breve sobre estas questões? Posso avisar também que DW, junto com outras instituições em África Austral, conseguiu de ganhar algumas investimentos de pesquisa na área da habitação, em parceria com o Centro Africano de Cidades em Cidade de Cabo e o Social Science and Humanities Research Council da África do Sul, em dois projetos para investir em pesquisa habitacional e urbana cá em Angola. E estamos neste momento a procurar realmente maneiras de aproveitar os pequenos fundos que parece que podemos mobilizar para aprofundar esta questão. Também aproveitar a experiência dos outros parceiros nos outros países. Eu acho que aquela experiência do Sierra Leone é bastante interessante sobre o emprego criado neste sector, hein? Nunca realmente aprofundamos esta questão e acho que é um assunto bastante importante. São colegas, questões, comentários? Obrigado, senhora. Uma salva de palmas, então. Então, por essa apresentação, acho que muitas questões ficaram no ar. Acho que o próprio conceito de habitação social, que se diferencia de alguma forma do conceito de produção social, que se diferencia do conceito de habitação social, que não é exatamente... É produção social da habitação social. São dois conceitos diferentes. Mas ficou aqui expressões como a autoconstrução, ficou aqui questões como a questão do melhor aproveitamento das terras pelo Estado, ficou aqui questões como a produção social em Angola ser produzido por um segmento grande da população, não é? E outros exemplos que a senhora apresentou. Com vários dos nossos colegas então, também. Eu vou então passar a palavra a quem quiser colocar uma questão, um comentário, uma pergunta ou uma sugestão. favor. Portanto, vamos abrir uma roda de 4 assuntos. O senhor vai responder. Antes de ser o comentário, poderemos chamar produção social criação de cooperativas de habitação do bairro? Acho que sim. Depende se são verdadeiras cooperativas ou se sem fins lucrativos. Yeah. Porque, lembra-se, fizemos uma apresentação sobre cooperativas em Angola e a maior parte delas são, de facto, implementadas pelas empresas, de facto. Mas cooperativas de habitação têm aspectos do... produção social. Do produção social também. Sim. Pois, também lembro-me, se é a vantagem de estar aqui nas apresentações da DW, houve um arquiteto, não é arquiteto, é uma ONG que está sediada em Londres, fez aqui uma apresentação com experiência na África Sul, na Índia, já não me lembro o nome dessa ONG, e que essa ONG fala da necessidade de se criar o terceiro setor, que é um setor que faz a intermediação entre o... Ah, claro, foi o Real... Cliff. Faz intermediação entre a central, os governantes e as comunidades. E há necessidade para criar a tal produção social, de encontrar, seja a ONG, seja uma entidade que faça esta ponte. Mas eu acho que também o conceito do autoconstrução dirigido é um conceito para produzir condições para produção social também. Então, acho que há um papel importante para o Estado criar condições para permitir. Só que a autoconstrução, por exemplo, dentro do Ministério, aqueles dados que apresenta, né, dos 200 fogos, 200 mil, dentro do programa habitacional do Ministério, 68% é para autoconstrução dirigida. Exatamente. Só que essa autoconstrução não é e nunca foi dirigida, é autoconstrução. As pessoas fazem onde der, como querem, sem regras, sem plano, sem nada. Quer dizer, esses números realmente existem, mas não é autoconstrução dirigida. É 68 ou 78? 68. Então falta essa componente de assistência técnica, direção, que falta fazer, com se calhar apoio das universidades, com apoio de outras instituições, para de facto guiar nesse sentido. Só que outra questão, falando de uma experiência própria, uma coisa é, estamos a falar da autoconstrução dirigida nas periferias, nos mocecos novos, estamos a falar ali do Camama, e para aí. Lá, zona verde. Outra coisa são as autoconstrução nos mocecos antigos. Na experiência que nós temos no Kazenga e Sambizanga, é que eram terrenos, haviam terrenos onde já tinha a casa principal e dentro da casa principal foram construídos vários anexos. Até uns para a família que aumentou, outros para alugar. Agora a questão que se coloca é, atendendo que uma dos pontos da agenda urbana é a regularização fundiária, esses pequenos, essas construções de anexos dentro do terreno grande são passíveis de ser regularizadas? Com essa questão, porque são vários anexos, tem o terreno grande e com o tempo foram criando 3 ou 4 anexos, e, onde tem o proprietário e depois tem outras famílias subproprietárias. Esses pequenos são considerados, como é que se vai regularizar essa questão? Nós temos essa dificuldade, estamos a ter essa dificuldade na componente da compensação. Como é que se depois, no processo de realojamento, vamos compensar, identificar quem é quem e qual é e a atribuição dos... E estamos a favor do título provisório, isso é perfeito. Posso rapidamente responder? Eu acho que o arquiteto Lídio apresentou questões que têm que ser uma parte do nosso futuro pesquisa também, mas eu acho que o entendimento de o que está acontecendo neste momento é, tem um valor, hein? Para porque muitas vezes as comunidades resolveram alguns problemas que nós esperamos aprender da base da experiência do que está feito neste momento, hein? E regularizar estes processos. Aquele estudo de parece que pode ir para a experiência do aqui do TAG e do África do Sul. O estudo dela, e este estudo está disponível no nosso website agora. Eu não mencionei, mas todas as apresentações, eu só fiz um resumo, mas todas estas apresentações são lançadas no nosso site há poucos dias, hein? Então pode ir e até o discurso está gravado e o PowerPoint apresentado. Será, parece que é interessante para o arquiteto Olívio olhar para isto, porque é um estudo sobre esta mesma questão. Os que não são os donos das suas terras, mas ocuparam, né? E são alugaram no quintal ou algo. São. Mas também têm direitos, hein? Eu acho que se estas comunidades estão esquecidas, vamos afetar muitas pessoas. Sim. Tem uma grande percentagem, mesmo cá em Luanda, são pessoas que alugaram as suas casas. So, não tenho resposta para isto, mas só posso referir para a nossa site. A outra questão, e olhando para a seu programa de trucks, eu acho que as zonas com Cariango são bastante interessantes, onde o Jetrux fez um investimento de melhorar as condições por água, saneamento, pavimento, mas deixou as comunidades, as donas das casas, mesmo algumas parece que alugaram uma parte da sua casa, mas sem afetar realmente a sua direito de habitação. Eu acho que é uma outra solução bastante interessante, que na mesma linha do como o Estado pode investir para reforçar o processo de produção social. Se não tem ainda nada para falar, um pequeno comentário e uma pergunta à senhora. Quando esteve a fazer a apresentação, falou da produção social da habitação, uma coisa que ressaltou para mim à vista é o facto de que, bom, se considerarmos que a autoconstrução é produção social da habitação, vamos dizer que grande parte da população, pelo menos que está em Luanda, construiu a sua própria habitação. Não é? Bom, então, se assim é, também estamos a dizer que a maior parte dos bairros que foram construídos pelas próprias pessoas não estão acompanhados pelos serviços básicos. Significa dizer que o cidadão investiu, mas o Estado não investiu. Sim. Okay? Por um lado. Por outro lado, não investiu não somente em não colocar serviços, mas também não investiu no sentido de garantir o registro das habitações das pessoas. E isso, em última análise, provoca aquilo que se chama de insegurança jurídica. Quer dizer, as pessoas têm a sua casa, mas não tem nenhum documento comprovativo que diz que aquela propriedade lhe pertence. A não ser que seja o contrato de compra e venda, mas para todos os efeitos legais, a compra e venda não tem validade, só vale para as partes. Só fazer um parênteses rápido, isso também acontece nos condomínios. Sim. Acontece só nos bairros. Mais ainda. Acontece nos condomínios. Exatamente. Então, até só estou a dar, estou a minimizar a situação. Estou aí só nos bairros. Porque eu sei que o condomínio tem outro tratamento e a população mais vulnerável está no bairro, né? É aí onde eu gosto de ir. Porque é só mais vulnerável. E tem poucas opções, né? Então, esse é um comentário. Também acontece aí. Estes também são. Portanto, a questão do registro até exclui o cidadão de determinados direitos. Se aprofundarmos a questão, vamos ver que quem é o cidadão que pode dar como garantia a sua casa num banco para conseguir um crédito. O banco não aceita, você não tem documento que diz que a propriedade é sua. Portanto, é uma exclusão econômica também, de alguma forma, porque as pessoas não vão ter benefícios por via do investimento que é feito no banco ou para conseguir créditos e melhorar as suas vidas. Portanto, é um ponto que eu acho que vale a pena também analisarmos. E o outro ponto é, eu acho que, bom, o senhor Alan já muitas vezes falou sobre esse assunto, mas a pergunta é, e pode ser por geral, o arquiteto Lito também está muito dentro dessa questão. Temos um mercado de terra em Angola, onde eu, João, quero comprar um terreno, posso ir numa autoridade do Estado e dizer, pá, eu preciso de uma terra de X por X para construir minha casa. Onde é que eu vou ir? Eu sei que existiu algumas iniciativas pontuais de alguns administradores, não sei se por teimosia ou porque tinham outro tipo de visão, tentaram criar esse tipo de iniciativa, lotearam espaços e foram... Exato, em Cacoaco foi o caso mais visível, né? Foi o mais visível, o de Cacoaco, mas não, temos um mercado de terra para a produção social em Angola. Exatamente, havia pessoas que na conferência também colocaram esse ponto. Eu quero. Pode estar aí também, o mercado é esse, é informal. Então, o mercado é informal. Ok. Não, o doutor Cleber foi mais duro. Teve muita coragem em frente àquela audiência e disse: o governo não tá quer. Interessado. Não quer. Esteve lá, né? Sim, sim. O governo não. Ele foi inclusive até o próprio, tinha lá o vice-presidente da área técnica, fez assim, né? Calma. Disse que o governo não está interessado e nem quer. Quer dizer, enquanto existe a necessidade do IPU, as pessoas têm que pagar os impostos, há uma vontade do condutor. Mas eu vou mas pagar uma coisa que nem me pertence. Para popularizar, né? As terras e as coisas, não quer. Não há interesse. Adriano, quero dizer que apreciei também a posição do senhor Ana, foi muito interessante. E queria tocar nesse ponto da autoconstrução, que eu acho que é um tema que suscita vários debates. Quando o mundo entendido fala de autoconstrução, tem essa conotação com pessoas ou famílias tomarem a iniciativa de construírem as suas próprias casas. Mas eu entendo que eles focam um pouco também a questão autoconstrução, acompanhar, prestam muita atenção a isso. E se formos a falar de autoconstrução na perspectiva acompanhada, no contexto de Angola, estamos muito distantes. Quase que não existem, digamos assim, iniciativas que possam hoje surgir de bandeiras para dizer que nós temos essa autoconstrução acompanhada. E eu penso que aí iria ligar um pouco com o arquiteto que falou da questão da assessoria técnica, né? Mas acho que, e eu acho que poderíamos pensar nas recomendações que o senhor Ana apresentou. Se as administrações municipais, porque as pessoas vivem no município, por isso é que queremos levar a governação no município, não criam essa capacidade de criar um departamento técnico para, digamos assim, prestar assessoria técnica. Até tem o gabinete técnico, mas, sim, mas não é para essa finalidade. A prática, que as coisas acontecem, está bem? Vamos continuar a ter o país nessas condições que nós temos, com a percepção de que temos um potencial em termos de mercado de terra, mas ao fim e ao cabo é tudo na informalidade. O João Domingos ainda pergunta, mas temos mesmo um mercado de terra? É porque não está acontecendo nada no espaço formal. As pessoas têm necessidade, mas a nível do município nada acontece. Portanto, precisamos potenciar, né? Portanto, o governo precisa potenciar esse nível de capacidade a nível dos municípios. Depois aí, então, entrariam as universidades e outras instituições com capacidade técnica para dar apoio, né? Esse é um ponto. O outro ponto que eu queria falar tem a ver com a questão do estudo, mas no aspecto do acesso às habitações, né? Portanto, uma série de casas ou apartamentos foram construídas no âmbito do programa do governo da habitação social. Mas eu tenho alguma dificuldade em aceitar, portanto, a transparência na questão do acesso e o fato de que, se o acesso está permitido, que todas as camadas da sociedade em Angola possam também concorrer e ter acesso nessas habitações. Eu hoje, quando vou no Paraíso e converso com as pessoas, vou, agora estou ali à entrada do bem, tem aquele bairro das tendas, pessoas que vieram de Nambangongo, se instalaram ali. Pergunto se alguém daquele bairro conseguiu entrar. Me dizem que não. Aqui na pedreira, ninguém, toda a pedreira, nas conversas que eu fiz com as pessoas, ninguém conseguiu entrar. Portanto, com a abertura da centralidade do ali do Capari, mais pessoas, tanto a camada média, conseguiram entrar. Mas as famílias realmente pobres e vulneráveis ainda não estão a ser capturada nessa estratégia do governo da habitação social. Elas não têm aquela primeira percentagem que tem que ser paga, portanto, nessa altura não tem o valor, mas quem entra a partida tem que ter já. As habitações é para a classe média alta. Exatamente. Mas esse grupo, enquanto não for atendido, falar de urbanização na perspectiva desejada, falar do desenvolvimento urbano na perspectiva desejada, no contexto da Angola, fica muito difícil, porque esse grupo também tem necessidade. E são esses que constroem no fim da semana. Eles começam na sexta-feira e domingo no fim do dia estão a colocar o teto. Então você vai urbanizar como? Quando você chegar vai criar demolições e tudo mais que vai criar, portanto, esse tipo de situações que nós temos aqui. Portanto, é isso que eu queria colocar agora. Mais a Nelson, depois aqui, vou fechar para a senhora responder. São mais dois. Estamos a fazer contas em relação aos dados da produção de 2019, 2020, 2019, 2015. Deu 427 mil habitações, mais ou menos, do universo do milhão que era a expectativa. Mesmo isso, a realidade. 49%. Yeah. E falando com alguns profissionais, disseram que nunca se sentiam mais motivados em toda a sua trajetória profissional em relação àquela medida, quer dizer, aquela medida de vamos construir 1 milhão de casas, gerou um certo impulso que eles nunca tiveram sentido. E aquilo ajudou a que eles fizessem só 40% e poucos. Então, sem impulso, não sei se vamos fazer. Se vamos fazer. É bom, 49%. É bom para a nossa vida. 50%. Agora, uma coisa interessante que acompanhei no Fórum Mundial é que se falou do ecossistema, não foram os americanos latinos que fizeram esse encontro, o ecossistema dos fundos globais para a construção de habitações. E penso que nós os africanos, também precisamos ter acesso a isso, que nós temos que motivar, acho que o Estado pode vir depois. Porque nós vemos os números que estão a sair da Sonangol, vê-se logo que os melhores quadros do Estado vão se canalizar durante muito tempo ainda para o setor petrolífero. Portanto, essas áreas ainda não nos vão interessar. Estamos a falar de perdas de 800 milhões de dólares com uma facilidade incrível. Quer dizer, vamos ver que esses quadros, os melhores quadros que nós temos, aqueles que influenciam o Estado, não vão ficar preocupados com habitação. Mas nós podemos motivar empresas, microempresas, universidades. Se efetivamente tivermos acesso ao ecossistema dos fundos, para que essas pessoas entrem no processo para tentar esse processo de regularização. Acho que é mais realista começar da base do que esperar que o Estado efetivamente se despere. O outro elemento, Alves da Rocha também sempre nos diz, ele cita Hernano Souto, fala do Ministério do Capital, que mostra que efetivamente nós não temos, e quando fala nós, essa transcrição para a África, não fica só aqui em Angola, não temos noção de que o patrimônio imobiliário pode efetivamente dinamizar a riqueza. E essa impressão fica explícito que essa compreensão vai ficar um bocadinho a prazo. Quer dizer, nós vamos ter essa compreensão, nós, do ponto de vista da coletividade, daqui mais ou menos a uns 60, 70, 80 anos. Portanto, essa é as constatações que têm. Quer dizer que, pegando quando se falou das recomendações, a primeira recomendação que se falou para a ministra foi a que diz que integrar a prática existente a uma política inclusiva. O que se tem notado é que, se nós fizermos uma análise realista do problema habitacional do governo, são exatamente opostos. É exclusivo, não inclusivo. Indo de encontro ao que o ilustre disse, por exemplo, o Quilamba e tudo mais, estratificam a população. Não é inclusivo na medida em que podemos analisar que um indivíduo tenha 60 mil kwanzas e um indivíduo tenha 200 e tal mil kwanzas, faz-se um estudo, alguém disse que não é assim, em quantos anos é que esse indivíduo vai pagar? Com certeza, o problema menos vai durar mais anos, vai passar mais anos a pagar, mas tem acesso a isso. Podemos fazer várias estimativas, tendo em conta o casal e o casal quanto é que ganha, não sei o que, em poucas formas de inclusão, tendo em conta a questão econômica. Os projetos de construção dirigida, que o Pedro disse que nem são dirigidas, mas pronto, eu acho que para o sucesso desses projetos também é necessário criar as condições. Quais são as condições? A tal água, a energia, as escolas. O Estado passa por isso ou cria essas condições e isso vai potenciar, isso estamos aqui a dizer, a produção social do habitat. A produção social do habitat só terá sucesso se o Estado apostar, se houver uma aposta efetiva do Estado. Neste caso, como é que eu diria? Por exemplo, a conjuntura atual que o país vive, econômica, que a África toda vez, eu estava comentando especificamente aqui da África, aliás, especificamente aqui da Angola, o Estado não tem outra alternativa senão apostar na produção social da vida. Porque se apostarmos nesses quilombos, não sei o que, como foi, diríamos que foi o grande, a maior aposta no setor da habitação, que foi, a ministra recentemente foi à conferência da Malásia, qualquer coisa, e foi o grande, foi a galinha de ovos de ouro nessa conferência, que foi os projetos habitacionais enormes, que se criou e não sei o que mais. Esses projetos, na minha opinião, são de certa forma falhados porque não criam inclusão. Gostaria muito de fazer uma pesquisa para saber nessa realidade se as que têm as casas, é a primeira casa, se já tem outra. Sim, como vai estar. Se calhar vamos descobrir que a Núria conheceu quem já tinha. Ok, eu tenho algumas perguntas. Mas se posso começar com esta última. Porque o João Domingos, no início, estava a falar mais ou menos a mesma coisa. Estou convencido que não há uma outra solução. Simplesmente não há. Porque não há fundos para implementar uma outra solução. É pena que esta solução não foi aplicada já uns anos atrás. Hein? Porque se aquele investimento que foi colocado no construção do centralidade for investido em serviços básicos, água, saneamento, eletricidade, estradas, etc. Eu acho que o próprio população pode ter condições e, claro, com um performance em termos do de lei, em termos do, dos terros, etc. Acho que com o investimento já foi feito em, a partir de 2009. Acho que a maior parte do problema pode ser já resolvido, hein? Mas, de facto, ainda temos a grande parte do problema não resolvido, hein? Para muitas pessoas. Mas qualquer maneira, esta lei, esta ideia do autoconstrução dirigido parece que apareceu recentemente e estava baseado no argumento da nova agenda urbana. Não é nada novo. O DW foi convidado para Angola já há 30 e tal anos atrás para ajudar o governo a implementar a primeira lei de autoconstrução que foi publicada em 1980. E a descrição daquela lei tem uma descrição muito clara, muito bonita, aproveitando mesmo as palavras do novo agenda urbana em termos da mobilização das comunidades e as próprias famílias em investimento nas suas próprias casas. Estas ideias já existem mais ou menos a partir da independência cá, well, pelo menos quatro, cinco anos depois da independência. E o facto que nós fomos convidados para ajudar o governo na implementação deste programa, acho que é para mim bastante interessante, porque ainda isto é o nosso grande desafio, hein, para avançar com este desafio que foi apresentado já há 38 anos atrás. Mas eu acho que a regularização desta evidência em termos dos contratos de compra e venda, aquela pasta, envelope dos documentos que cada morador tem na sua casa, que mostrou a compra da sua terra, as taxas que pagou, e cada morador, cada família, estou certo que tem evidência e provas que aquela casa foi construída na data X, a terra foi comprada. Todo mundo tem evidência que pode ser transformada, que pode ser legalizado. E também o Estado não tem outra opção. Num dia ou outro, eu não sei se será na minha vida ou na sua, não sei, mas vai ser, o Estado vai adotar realmente esta política, porque não há uma outra solução. Não há. Todos os planos diretores e implementação ao longo dos últimos 15 anos, a percentagem das pessoas que vivem nesta ilegalidade aumentou, não diminuiu, hein? So, de facto, num dia ou outro, aquela reforma de reconhecer realmente ocupações legítimas, transações legítimas, será adotado. Eu posso garantir isso. Hein? Mas quando? Não sei. Nós que assistimos a esta conferência do Imo Justin, ouvimos coisas bastante interessantes. Eu acho que também no último dia, aquele tema que ocupou metade do dia sobre os pessoas do conservatório, etc, etc. Aquela panel muito chato, hein? Para mim mostrou que estas pessoas vão resistir realmente a esta reforma, porque tem um controle. Aquela senhora, não vou mencionar o nome dela, mas eu sei, parece que o Lídio vai recordar que 2 anos atrás tivemos uma conferência no Faculdade de Arquitetura. Ela fez a mesma apresentação. Eu, nas questões no fim, eu perguntei quantos terrenos, quantas propriedades são registrados por dia ou por semana. E ela disse que fez a calculação, mais ou menos 20. E acho que isto foi 20 por semana, hein? Mas mesmo se for por dia, o número dos procuras de regularização são milhares por dia, hein? E mesmo se o Estado conseguiu de fazer o procedimento do 2, 3, 4 mil propriedades por dia, vai levar 5, 6, 10 anos para regularizar e a administração não tem capacidade para fazer isso. Aproveitando os regulamentos existentes, só vão precisar mudar os regulamentos. Estou convencido que não há uma outra solução. Na verdade, Sr. Alain, o que está a falar de transações que as pessoas têm estado a fazer informais? Do ponto de vista daquilo que é a lei, bom, as pessoas não estão autorizadas a vender terreno, não é? Podem fazer uma cedência, não é? Mas o certo é que entre aquilo que a lei diz e a prática do dia a dia, há um fosso muito grande. No dia a dia, as pessoas estão sempre. Não vamos só aqui usar o termo CD, estão a vender os terrenos e as informalidades, os bairros informais, estão a crescer cada dia. E essa questão do registro, quer dizer, os bairros, mesmo os bairros antigos, as pessoas continuam a não ter o registro. Os novos também não estão a ter. Então, aí eu concordo com o Kleber, foi o Kleber lá na conferência que disse que o Estado não tem interesse. Uhum. Não quer registrar, não tem interesse, porque não faz sentido uma pessoa que vive há 20 anos num sítio continua a não poder ter o registro da sua habitação, com o argumento de que essa zona ainda está, provavelmente já podemos partir, é melhor lhe dar um documento. Sim, só pode ser isso. Está vendo? Só pode. Bom, não sei se alguém mais tem... Posso responder o Nelson primeiro, hein? Porque o Nelson falou sobre um pouquinho, não sei se eu estava lá no Imogestim, mas o Alves de Rocha falou um pouquinho o discurso que já conhecemos, hein? E uma das questões é que de onde vem o investimento para resolver estes problemas, hein? Mas uma coisa que os economistas hoje em dia não reconheceram é o valor de todas aquelas propriedades, terrenos, habitações que não são legalizadas, porque está fora do calculação no PIB e está, não está calculado porque não são legais. Também chama capital morto. Capital morto, isto é a frase do Hernando de Soto. Hein? E é verdade. Mas se esta reforma que eu estou convencido vai acontecer um dia ou outro, o PIB vai aumentar, vai dobrar, yeah, porque todo o valor do que está escondido, hein, pode ser reconhecido. Hein? E também o Estado, acho que o Nelson mencionou o assunto das taxas, etc. O Estado não pode recuperar os valores em termos das taxas e valores de capturar o aumento do valor da terra, etc., ou habitação, por que estas terras não são reconhecidas? E acho um incentivo para regularizar estas habitações e terras para o Estado tem de ser de criar uma base de taxa, hein? Para recuperar alguns investimentos para investir na água, saneamento e melhoramento das infraestruturas. Pessoas têm receio de pagar as suas taxas porque não vejam benefícios, porque podem pagar a taxa das viaturas e as estradas cada dia são piores, etc, etc. Mas eu mesmo para pagamento das taxas locais para água e saneamento, se houve realmente uma perspectiva que os serviços vão melhorar, as pessoas vão ter vontade, hein? Acho que é da minha opinião, porque pessoas já pagam muito mais para água e saneamento no mercado informal, que custa muito mais do que o valor que o Estado pode cobrir, hein? Pode produzir água para todo mundo numa pressa muito mais econômica do que o mercado informal. Mas na promoção da habitação social, não estou a argumentar para produção social de água, nem a produção social de saneamento, porque isto não é muito eficiente, hein? Hoje em dia, parece que metade da população do Luanda está a depender sobre a produção social de água. Aqueles caministas que chuparam água no rio e distribuíram, isto não é uma solução tão boa. Mas é oneroso o discurso, quer da ministra anterior, quer da ministra atual, no espaço internacional é apelar por assistência técnica e financeira. Mas assistência técnica, nós não temos as funções técnicas? Eu acho que quantos arquitetos temos graduados? Hein? Temos 2.000. Eu acho que não precisamos ir para a China nem Brasil para importar arquitetos. O número dos pedreiros e canalizadores que não têm emprego, acho que este estudo do Sierra Leone, acho que devemos aprender um pouquinho na base da metodologia que utilizaram para... não quer dizer que necessariamente precisamos olhar para a produção de pedra por mão, mas os que fazem blocos, os que fazem vigas, os que, eu acho que os empresários que produziram materiais de construção, ou se investimos na produção social ou pelo menos produção local da habitação, o mercado para o emprego produzido pode ser a solução. Eu acho que especialistas internacionais, há experiências internacionais que podem ser aproveitadas, mas eu acho que os nossos próprios profissionais podem aproveitar estas experiências. Quando falou da... apresentou aqui uma perspectiva da produção social com as várias experiências, falou da África do Sul, e aí parece que também tem uma experiência da produção social por via do arrendamento, ou aluguel, como está. Yeah. Mas há outro lado da produção social, da habitação, que é feito pelas próprias pessoas. E parece que no nosso caso concreto estamos a falar, por exemplo, o sonho que uma boa parte dos angolanos tem, que é de ter casa própria. Acha que a melhor solução, e já se tem falado isso em alguns fóruns também, é para os jovens, porque cada ano que passa temos mais jovens que estão a constituir família e vão precisar necessariamente de uma habitação. Portanto, a melhor solução, não estou a dizer que terá a melhor solução, mas qual é a melhor via? Vamos pelo arrendamento, para começar a ter habitações para serem arrendadas, ou vamos continuar a ter o sonho das pessoas terem que ter a sua casa própria. Mesmo para os jovens, ou João Domingos, jovens, uma jovem família pode passar alguns anos numa casa arrendada, hein? Até acumular fundos para começar a construir ou comprar o terreno e pouco a pouco construir a sua casa. Eu acho que não há uma solução, é uma, um procedimento, são processos em... É uma, e por causa disso eu acho que é bastante interessante olhar para estas experiências do África do Sul, Sierra Leone, outros países, e até ir para aquela plataforma do internet do, Urbamonda. Centenas de experiências ali que pode alimentar o nosso conhecimento das soluções. Eu coloquei essa questão, Sra. Ana, porque às vezes temos estado a ouvir em alguns fóruns, até mesmo pessoas do governo, a criar isto como uma opção para acudir à questão da habitação. E isso é um pouco... Olhamos, se olharmos um bocado... A questão levantada na renda vai ser evitada. Melhor, quando as pessoas arrendam, o sentido de posse não é o mesmo do que a casa de ser a sua casa. A casa é arrendada do Estado, a manutenção, o cuidar, não é o mesmo do que ser a sua casa. O que acontece é que as habitações arrendadas têm a tendência de se degradarem com o tempo, muito mais rapidamente do que a casa própria. Porque a casa própria tu tens sentido de pertença. Pertença, é uma nova vida, a casa própria. E não, digo o arrendamento, as pessoas não têm aquele sentido de cuidar do bem. E como aquilo é do Estado, as pessoas vão, epa, vou usar, é mesmo, vou ficar aqui, é temporário. Então, quer dizer, o cuidar, o manter, não é o mesmo do que ser o... Por isso é que tenta-se evitar essa modalidade. Vamos continuar a ter pessoas a fazerem construções informais, porque o sonho é esse. E como as pessoas não conseguem pela via dos projetos habitacionais que são feitos, vão continuar a fazer as habitações informais. As vivendas arrendadas, antes dos fóruns que eu tenho participado, não tem sido vista como boa solução arrendamento. Porque as pessoas não têm sentido de pertença. E por não terem sentido de pertença, não cuidam do bem. Estragam mais facilmente, partem a cozinha, partem o sanitário. Não cuidam bem do... que é um bem público, né? Já a casa própria já há mais um sentido de pertença. Mas para além disso, na componente da habitação própria, pode ser evolutiva. Ele pode começar, ele é um jovem, quer a casa própria. Ele pode começar com um quarto e uma sala. E vai evoluindo. Eu acho que sim, isso é sempre um desafio para como manejar habitações arrendadas. A sua observação está certa, que... mas também para os donos das casas tem pouco incentivo de melhorar as suas casas se não vivem ali. E eu sei nos programas do melhoramento, do requalificação in situ nos bairros, de vez em quando é difícil convencer o dono do prédio investir no melhoramento de água e saneamento porque não vivem lá e não há necessariamente um rendimento, não há tanto benefício. So, há problemas assim, mas a experiência da África do Sul, pelo menos um dos estudos que fizeram, foi bastante interessante. Aquelas casas onde o Lídio mencionou, onde o dono de casa vive no mesmo terreno, mas tem espaços alugados na quintal, hein? E muitas vezes há mais controle, mais respeito e de vez em quando utilizaram a mesma casa de banho, só a cuidado do chão, do saneamento, etc., estão mais respeitados quando as pessoas... Mas há diferentes tipos de... quando falamos em termos dos prédios arrendados, parece que a solução do condomínio é uma solução melhor, onde todos as pessoas, as famílias que alugaram apartamentos em cooperaram ou criaram um tipo de cooperativa de manutenção e tomar cuidado. Há diferentes soluções, hein? Eu acho que não há uma solução só, mas eu acho que a função da habitação alugada ainda será necessária sempre, mesmo se o objetivo de cada família é de ter a sua própria casa. É uma etapa na vida da família, hein? A aquisição de passar para uma casa arrendada para a casa, a sua própria casa. Bom, não sei se é mais alguém, se não houver, eu vou passar a última palavra só agora para um comentário final, deixar algum conselho, alguma sugestão. Tem a palavra para fechar o debate. Então, a minha desafio é para vocês. Eu acho que eu penso que o DW pode estrategicamente olhar para esta questão da produção social da habitação ou da habitat com um tema para a nossa investigação, pesquisa no futuro. Eu acho que é um tema que acho que é o tipo de pesquisa que o próprio governo precisa em termos de aprofundar a sua política do autoconstrução dirigida, porque eu acho que no plano da autoconstrução dirigida não há realmente uma programa bem criado, bem estabelecido. Eu acho que há questões de como a produção social da habitação pode ser financiada. Qual é o emprego? Quais são as oportunidades que a produção social pode produzir? Quais são os benefícios para mulheres, empresárias, há uma série de questões realmente interessantes que podemos desenvolver e que podemos utilizar para alimentar o pensamento das políticas públicas do governo. Ok, bom, muito obrigado então, Sr. Alan. Obrigado a todos pela participação. Estamos juntos até a próxima semana. Obrigado. Bom final de semana.